Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Existe um governo oculto dirigindo os destinos da humanidade, para dar a cada um, homem, povo e nação, de acordo com as suas obras. Quem pensa que a Legião da Boa Vontade é uma brincadeira, não sabe o que está fazendo no mundo. Abro o livro do profeta Amós, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 7. Deus avisa antes. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. No terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse, eu comento uma passagem numa circular que escrevi a respeito da espada. Eu quero ver se vocês se lembram. É que Jesus manda os seus apóstolos e discípulos pelo mundo para anunciar que é chegado o reino de Deus. E diz a eles que eles não devem levar coisa alguma, apenas o estritamente necessário. Depois eles voltam, felizes da vida, nas duas remessas, digamos assim, nas duas partidas que Jesus deu aos seus seguidores, eles voltaram maravilhados. E Jesus lhes perguntou: faltou-lhes alguma coisa? Eles disseram: não, Senhor, nada nos faltou. Curamos os enfermos, fizemos cegos ver, afastamos obsessores, fizeram coisas do arco da velha, para dizer, para todo mundo entender em linguagem atual, moderna. Jesus perguntou outra vez: faltou-lhes alguma coisa? E disseram: não, Senhor. Então Jesus lhes avisou: pois desta vez eu lhes digo que vendam a sua capa, o seu alforje, o que for necessário, e comprem uma espada. Eu digo para vocês hoje isso: comprem uma espada, porque os tempos chegaram. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 38. As duas espadas. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, Senhor, nada nos faltou, disseram eles. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes Jesus: basta. Ora, Jesus, na sua primeira vinda visível ao planeta Terra, foi escarmentado, cuspiram-lhe no rosto, golpearam-no de todas as maneiras. E alguns hoje, que no mundo estão, ainda andam fazendo isso com Jesus. Mas ocorre, porém, que ele, quando volta, não será mais crucificado. Da humanidade terrena, entre todas as humanidades que formam essa galáxia, a Via Láctea que pertencemos é que desta vez está sendo considerada como malfeitora, contada como malfeitora. E chegou a hora da espada, mas não é a espada de qualquer homem de exército do mundo, é a espada do arcanjo Miguel, que vai descer sobre a cabeça da humanidade. O plano de Deus para a salvação das almas está quase se fechando. Basta lembrar aquela passagem de Jesus também no Evangelho, quando ele alerta os seus seguidores a respeito do julgamento final. Quem não acredita pode mudar de emissora, mas não vai depois dizer que não foi avisado. Vai mudar de planeta. Homem, mulher, jovem, criança. Tudo está se cumprindo. Os homens estão loucos. O estupim está aceso. Pode explodir agora, pode levar um ano, pode levar 2 anos. Mas é bom que nos preparemos com a espada da nossa boca, com a espada de 2 gumes que fala ao mundo material e ao mundo espiritual. Conforme está na aparição, segunda vez do cavalo branco, de sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. E vem falar às nações da terra. E não vem falar coisa branda, vem falar coisa enérgica. Perguntaram: Senhor, como é que vai ser então o fim dos tempos? Ele disse: semelhantemente à época de Noé e de Ló. Noé, por intuição, recebeu a ordem de construir uma arca. E o fez. E a turma caía no pelo dele e dizia: esse velho está gagá, está maluco. Até que veio a inundação e arrastou-os a todos. E na hora que o anjo fechou a porta da arca, ninguém mais pôde abrir. Quem fecha e abre é Jesus. Ele que tem a chave do Apocalipse. No tempo de Ló, a mesma coisa. Ló foi avisado. Foi embora com a família, com os amigos. Mas a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Quer dizer, resolveu ficar com aquela esbórnia toda. Virou estátua de sal. Não sejamos nós mulheres de Ló. Porque agora os tempos chegaram mesmo. Não há tempo para olhar para trás. Inclusive porque Jesus diz que aquele que pega do arado e olha para trás, olhando o passado, olha para trás, olha para o passado, nem olhar para trás. Isso é uma linguagem simbólica. Não está apto ou apta para segui-lo. Os tempos chegaram. Mas o profeta Amós adverte, vou repetir, alerta, no capítulo 3, versículo 7, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Deus avisa antes. Está avisando. Por essa rede da boa vontade. A mocidade tem que pregar, os legionários têm que pregar. Chegou a hora de vocês mostrarem suas capacidades. Eu tenho um destino também a seguir. É a hora de todos vocês falarem. Todos vocês puxarem da espada da sua boca. É a hora do povo levantar-se para Jesus. Fala o profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Hoje, às 8 horas da noite, da minha casa, eu estarei reunido com os meus, numa corrente. Acho que vocês deviam fazer isso também nas suas casas. Porque no espaço está ocorrendo a maior guerra que vocês podem imaginar. Primeiro está acontecendo lá em cima. Diante dessa promessa de Deus que avisa sempre antes, a nós feita por intermédio do profeta Amós, nada poderemos temer, confortados que somos também, pelo Salmo 91, que diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Se o Brasil não entender que é o coração do mundo e pátria do Evangelho, também vai levar as sobras, pois chegou a hora de revelar. Chegou a hora também de cada um revelar-se. Porque o Apocalipse, no Apocalipse, já expliquei, Jesus revela o que vai acontecer, mas também se revela. Chegou a hora de cada um revelar-se. O mundo está dividido. E eu devo dizer que esta é a minha função. Os tempos chegaram. O sinete do anticristo é a divisão. Dividir para reinar. Então, do Cristo é unir. E o irmão Zarur diz, na chave 15, que o anticristo ganharia espaço cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Menos na legião da boa vontade, por força e ação da mocidade legionária. Bem, vamos abrir aí o Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 6. O sexto selo. Para quem pensa que nós estamos brincando, eu peço toda atenção ao capítulo 6, versículos 12 a 17. Vê quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá sobreviver? Existe aquela gravação clássica do irmão Zarur em que ele chora. Ele não era homem de chorar. Diante da tormenta que vem sobre a humanidade. E a gente brincando. Dá para colocar o trechinho aí? Vamos lá. E os reis da terra, e os príncipes, e os tribunos, os ricos, poderosos, todo servo e livre, se esconderam nas cavernas, entre os penhascos dos montes, gritando, gritando aos montes e rochedos: caí sobre nós, tombai sobre nós. Escondei-nos de diante da face do que está no trono. E também da ira do Cordeiro de Deus. Isto é profundamente trágico. Mas vai acontecer. Nós lamentamos. Mas isso já estava profetizado no profeta Oséias, no Velho Testamento. Tombai sobre nós. Quando alguém pede aos montes, rochedos, que tombem sobre ele, é da gente chorar. Que nós não desejamos isso nem aos nossos inimigos. Oramos por eles e lhes perdoamos de todo o coração. Mas é essa tragédia que os próprios homens armam com a sua ignorância e a sua maldade. E aqui se prova que o Velho Testamento está ligado ao Novo. João Evangelista pegou as palavras de Oséias, capítulo 10, versículo 8, se não me engano. Se não me engano, se a memória não está fraca. Mas é um quadro dantesco, triste, doloroso. E aí só perguntando com o próprio João. Chegou o grande dia da ira de Deus. Quem poderá sobreviver? Bem, não adianta ter medo. Todos temos que nos fortalecer em Cristo Jesus. Quem cumpre o meu mandamento não morrerá mais. Já passou da morte para a vida. Nós estamos aqui para apavorar ninguém, não. Estamos para cumprir nossa tarefa. O LBV é instituição de final de ciclo. Ela não veio à terra para abrir creches, lares para velhinhos, coisa que ela faz muito bem. Por quê? Porque cumpriu a ordem econômica de Jesus. E ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Com Jesus nós vamos até para baixo da ponte e vamos felizes, porque a riqueza que queremos é a que ele dá para nós, para o Espírito Eterno. A traça não destrói, nem a ferrugem consome. Meus amigos e meus irmãos, falei para vocês do fundo do coração, da velhice espiritual que nos traz dos milênios, e a ordem que nós recebemos é esta: dizer para vocês o seguinte: os tempos chegaram. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. E já vem em nossos corações. Paz.